Bom, continuando, né, a gente teve uma pausa porque o telefone tocou. A gente fala de desejos, de paixões, de pulsões, porque isso é o que sai do nosso coração. E muito da nossa tentativa é a tentativa de controlar os nossos desejos. Já notou isso? A gente fica muito preocupado, vigiar o desejo, controlar o desejo. Mais comum ainda, esconder o desejo, escamotear, falsear, mentir, fazer um monte de coisa, enganar a gente mesmo. Lembra quando Paulo fala, enganoso é o coração? A gente se engana, não é que a gente engana os outros, a gente se engana. Porque o desejo é um troço que arde, uma paixão, ela arde tão fortemente dentro da gente, que o nosso desejo é, pô, vou enganar. Vou enganar. E a gente faz isso com a gente mesmo. Primeira pessoa para quem a gente mente é para a gente mesmo. E aí, cara, essa é uma luta, sinceramente, inglória e perdida. Você pode crer. Se você tentar controlar desejo, paixão, pulsão, cara, vai dar errado. Se o teu desejo é de poder, você vai dar um jeito de ser autoritário, não tem conversa. Se o teu desejo é de prazer, você vai dar um jeito de fazer aquele troço sair. Se o seu desejo é de grana, é de, sabe, a possibilidade, a potência de fazer as coisas, você vai dar um jeito, cara. Você vai dar um jeito. É sexo, dinheiro e poder, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. São essas três coisas que comandam o ser humano. Assim, como eu estava falando, o diabo é muito óbvio porque nós somos mais óbvios do que ele. O cara complica, fala... Cara, é isso. Eu quero prazer, não interessa como ele vem. Eu quero poder e eu quero potência para poder fazer as coisas. Quero grana, quero essa sensação de que eu tenho as condições de... Isso é o que conduz a gente, essa é a nossa grande tentação, essa é a nossa naturalidade de pulsões, a gente é assim. Então não precisa você, é que nem a gente que lida com bicho, acho que é uma coisa que ajuda muito. O bicho tem o jeito dele. Quer dizer, se você quiser levar um porco do ponto A ao ponto B, qual é o caminho mais fácil? Qual é o mecanismo que você vai usar para levar o bicho da maneira mais fácil do ponto A para o ponto B? Como é que você usaria? Ela falou comida, e você? Também, né? Alguém discorda? Você pega um balde de comida, sai arrastando, você carrega 50 porcos onde você quiser. Que o bicho é incontrolável com comida. A gente tinha que ter feito isso aquele dia. Ah, não tem dúvida. É incontrolável. Né? Não, mas aquele dia foi na orelha. Pegamos na orelha, não vai na boa, pega aqui, cara, arrasta na orelha, puxa pelo... Ele achou engraçado, que eu sou bruto com os bichos, né? Então, pá, puxei lá o bicho. Joguei a... Acho que isso que me causou aqui os problemas internos agora. Foi muita força, foi aquele dia que foi. A força foi demais. Muita força. Aí, cara. Quer dizer, é incontrolável isso. A gente tem mesmo... É a pulsão do porco, cara. Bota um negócio de... Você quer dar um remédio pra uma cabra, você bota em algum lugar e diz pra ela assim, não pode ir aí. Ela vai lá. Não tenha dúvida, ela adora, né? Você bota um pote de iodo, ela vai beber iodo, ela vai fazer o quê? Ou seja, é da nossa espécie o que nos atrai, é sexo, dinheiro e poder. Sabe, é ter essa sensação de que eu mando. Então, se você tiver isso, cara, não tem jeito, você vai fingir, vai mentir, vai... Você pode até ser tão desgraçado que você pode ser autoritário sendo extremamente frágil. Você é tão coitadinho que você faz todo mundo fazer o que você quer. Você quer tanto prazer, você é tão vidrado em prazer, que você vai inventar uma desculpa. Você quer tanto potência do dinheiro que você pode virar um mendigo. Aliás, eu vi pouca gente gostar mais de dinheiro, né, Adel, do que o cara que está na rua. A gente sabe, você sabe o que eu estou falando, né? Vale de tudo para ter o dinheiro. Tudo. Então, bom dia, César. Então, o que acontece? Se você tentar controlar o seu desejo, a sua paixão, a sua pulsão, você vai perder. Não tem conversa. O que a Bíblia fala? O que que Jesus fala lá em Mateus? Seu coração. Por quê? Se você tiver o coração guardado, se você alinhar o seu coração com Deus, o que vai sair dali em termos de desejo, de puxão, de paixão, vai ser algo alinhado com Deus. E aí, sim, vale. Deus satisfará o desejo do seu coração, tanto para o rei quanto agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Por quê? Porque é como uma árvore, a relação é botânica, né? Não tem como de um pé de banana você tirar laranja. Você tira laranja de um pé de laranja. Então, se você ficar tentando dar a forma de uma banana para ela ficar parecida com a laranja, vai ser uma luta que você vai perder, não vai conseguir. Olha para a raiz do seu problema, a raiz do seu coração. Guarda o coração. Então, como é que a gente faz isso? Cara, é chegar diante de Deus e honestamente alinhar nosso coração. Esquece seu desejo. Para de brigar com ele. Para de controlar. Para de tentar ser educado. Para de tentar. Sabe por que você vai fingir, fingir, fingir, fingir, fingir? No fim, você vai cair. Você vai ser denunciado. Para quem tem filho, eu sempre falei isso. Você pode fazer um esforço desgraçado de esconder quem você é. Seu filho vai mostrar. Não falei isso com vocês várias vezes? Você pode fazer o que você quiser, cara. O filho da gente mostra claramente quem a gente é. Então, aquilo que a gente faz um esforço danado porque a gente tem habilidades sociais que a gente ganha ao longo da vida que nos permitem esconder e fingir que nós somos muito bonzinhos, o filho vem e faz assim, ó. E por isso que a gente fica tão danado com os filhos. Por isso que a gente fica com tanta raiva dos filhos. Sabe por quê? Quem te deu autorização de sair daqui de dentro onde estava escondido e ficar para falar de fora? Qual o segredo para que isso não ocorra? Guarde o seu coração. Alinhe o seu coração com Deus. Confessa diante de Deus quem você é. Fala com Deus com perplexidade. Tudo bem, Deus promete fazer coisa para a gente. Prometeu para Abraão. Abraão, olha aí, conta as estrelas aí. Eu vou te dar uma descendência. Senhor, na boa. Deus não tem problema de você questionar Deus, tá? Não tem problema, ele aguenta. Ele é um cara que aguenta. Senhor, eu estou velho, eu não tenho filho. E eu fiquei pensando aqui no Eliezer, coitado. No Eliezer estava já trabalhando com Abraão, provavelmente estava quase perto de aposentar. Abraão está ficando velho. Falei, rapaz, olha o que eu vou herdar. Abraão, cara de posses, né? Tinha dinheiro, tinha gado, tinha tudo. Rapaz, eu estou na reta. Coitado do Eliezer, sumiu na história. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas uma coisa certa aconteceu. Ele morreu sem a herança dele. Ficou trabalhando tantos anos para Abraão. Aí chega Deus para estragar o prazer do Eliezer e fala... Tu vai ter filho, Abraão. Tu vai ter um filho. Abraão, não discute mais com Deus. Se você olhar esse texto que a gente leu de Abraão, tem três perplexidades aí. Ele fala, Senhor, eu não tenho descendência. Como que vai ser? Senhor, como é que eu vou tomar posse dessa terra? E, Senhor, está aqui, ó, fiz o sacrifício. E agora? E ele lá enxotando ave de rapina... E através dessa imagem, falando assim, é assim mesmo, tá aí, ó, vocês vão estar partido no meio, vai vir árvore de rapina, você vai ter que enxotar. E no fim das contas, Deus passa com um fogareiro no meio e faz esse, e aceita essa oferta. Quer dizer, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. As três respostas são a mesma resposta. Do mesmo jeito que você não sabe como é que você vai ter um filho, não sabe como é que você vai tomar posse, nem como é que vai lidar com isso aqui, eu sei. E aí, diz a palavra, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma relação de confiança com Deus, acaba o problema. Quais são as três virtudes teologais? Você lembra disso? Todo mundo sabe aqui na mesa. As três virtudes com as quais você trabalha todo o cristianismo. A fé... A esperança e o amor. Tudo começa com fé. Fé é o quê? Correr o risco de crer que o que Deus está falando é verdade. Fé entra no lugar da certeza. Fé não é certeza. Certeza é se eu botar a panela no fogo, ela ferve. Se eu jogar uma pedra aqui, ela cai. Tenho certeza, posso experimentar isso N vezes. Não tem como eu experimentar Deus. Não tem como eu fazer uma experiência para ver se Deus responde. É, eu vou correr o risco. Isso é fé. Tá bom, senhor. Eu acho que não vai dar peixe, mas pela sua palavra eu vou jogar a rede. Tá vendo como é que está repetindo essa mesma palavra ao longo da semana? Confiança, arriscar-se, gera esperança. E esperança não se trata de expectativa ou deixa a gente ansioso. É, estou esperando. Por quê? Porque eu sei em quem eu confio. No momento em que eu confio em Deus, no momento em que eu alinho meu coração com Ele, confessadamente, assim, olha, não estou entendendo. Está difícil. Mas quer saber? Eu vou cuidar de ser bom e reto. Eu vou fazer conforme a sua palavra diz. Eu vou não controlar minhas pulsões e minhas paixões. Eu queria muito recomendar isso para você. Não fica tentando controlar quem você é. Ou melhor, o que você deseja. Controla quem você é. Acerta a sua vida com Deus. Confessa os seus pecados ao Senhor. Acerta a sua vida. Anda direito. A partir daí, os seus desejos vão mudar. A sua vontade, que era de poder ou de glória, ou era de dinheiro, ou era de prazer, ela simplesmente vai mudar. Meu prazer passa a ser a lei do Senhor. Meu prazer passa a ser a vontade do Senhor. Meu prazer, minha vontade, meu poder é o poder do Senhor, cara. O meu dinheiro, o meu beber, o meu comer, é fazer a vontade do meu Senhor. Ai, onde é que eu tenho uma referência disso, meu Deus? Jesus. Bem mais do que pão. Bem mais do que casar, bem mais do que subir no alto do templo e se lançar, ele fala e fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Como que eu conheço a vontade do Pai? Em permanente processo de oração, de conversa, de leitura da palavra. Tipo, isso que ele está fazendo aqui. Ah, eu não sabia disso, eu descobri. Bom, acerta seu coração e os desejos serão decorrência disso. Os desejos decorrem do coração. É isso que o texto de Mateus está dizendo. O desejo decorre do coração. Se o teu coração estiver lá, empedernido, guardado, impedido de ser colocado diante de Deus, pode fazer o esforço que você quiser. Por isso que as pessoas caem tantas vezes, por isso que a gente repete tantas vezes, por isso que a gente erra tantas vezes, porque o coração não está transformado, meu Deus do céu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer. Se a gente fizer isso, você nunca mais precisa ficar preocupado com controlar as paixões. Tem que reconhecer, elas estão aí, elas vêm, a gente não deixa de ser humano, a gente não vai virar um anjo, não vai virar Jesus. Mas qual é, no fim das contas, e para terminar, o processo que a gente celebra agora no Natal é se tornar cada vez mais de glória em glória à semelhança de Cristo até que nós sejamos totalmente transformados na ressurreição. Então, é um processo. Eu começo onde eu comecei, começo onde eu estou. Mas eu vou sendo transformado à semelhança de Cristo, de glória em glória, até que ou a gente atinge a ressurreição, porque a escatologia vem e Jesus volta antes que a gente vá, ou a gente morre, cai diante do Senhor e vai ressuscitar com Ele. E aí, definitivamente, nós seremos como Ele. Agora, já que esse é o nosso objetivo, alinha nessa direção. Porque se você não alinhar nessa direção, você vai acabar em outra direção. Inevitavelmente. Não interessa quão religioso você seja, quanto você conheça os códigos, quanto você seja ortodoxo, isso não vai mudar. Não é o externo que vai mudar você. Não é de fora para dentro que a gente muda, é de dentro para fora. E essa é a nossa... Ah, como é que eu vou fazer com isso? Essa é a nossa esperança. Ah, mas será que funciona? Bom, é isso que eu falei. A fé, a esperança e o amor começa com a fé. Você só vai saber correndo o risco. Sem correr esse risco. Para terminar, o texto dizia que eu estou falando na minha cabeça. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo dos vossos corações. Deu para entender? Está fácil? Então, tudo começa o quê? Tá bom. Confesso o meu pecado. Vou fazer de acordo com a vontade do Senhor. E o resto Ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a todos.